sou louco por entender onde te hago de saia. Sou companheiro, bom parceiro e bom amigo. Quem quiser falar comigo, me procure na gandaia. Sou gandaieiro, sou alegre, sou festeiro. Sou louco por entreveiro, onde te hago de saia. Sou companheiro, bom parceiro, bom amigo. Quem quiser falar comigo, me procure na gandaia. É na balada, é no bailão, é na boate, no fandango de galpão. Festa de igreja, festa de peão, festa na roça de São Pedro e São João. Festa de China que o povo chama de zona. Pode até faltar a dona, mas o gandaieiro não. Antena Boca Floreada, é festa com as primas, né, tchê? Sou gandaieiro, sou alegre, sou festeiro. Sou louco por entreveiro, onde te rabo de saia. Sou companheiro, um parceiro e bom amigo. Quem quiser falar comigo, me procure na gandaia. Na gafieira, no forrozão, roda de samba, também tiro o pé do chão. Carreiramento ou marcação, ou nas tertúlias, no centro de tradição. E no velório também tô chegando junto. Pode faltar o defunto, mas o gandaieiro não. Nós não flochemos nem debaixo d'água, compadre. Sou gandaieiro, sou alegre, sou festeiro. Sou louco por entreveiro, onde tem rabo de saia. Sou companheiro, bom parceiro, bom amigo. Quem quiser falar comigo, me procure na gandaia. Baile de kerpe, falo alemão. Bebo cerveja, bebo chopp de montão. Faz alemão no coração. Passo três noites na gandaia da paixão. Em casamento, batizado, aniversário. Pode faltar o vigário, mas o gandaieiro não. Sou gandaieiro, sou alegre, sou festeiro. Sou louco por entreveiro, onde tem algo de saia. Sou companheiro, bom parceiro e bom amigo. Quem quiser falar comigo, me procure na gandaia. Sou gandaieiro, sou alegre, sou festeiro. Sou louco por entreveiro, onde tem rabo de saia. Sou companheiro, bom parceiro e bom amigo. Quem quiser falar comigo, me procure.